7, bom dia, autorizado ali a manter a ristrutura. Autorizado ali a manter a ristrutura, autorizado ali a

Bahia, Torre, voo 755, 3 milhas para Índia Serra. Voo 755, 7 do trato, para Índia Serra com o cheque de trem, altímetro 0 no 9, vento 30 graus no 14, forte a casa 7. Mike uniforme, táxi autorizado até o ponto de espera da táxi Papá, reporte pronto para ingresso. 1597, chame o São Francisco, 1298, alterna 1290. 1228, 1260, bom dia. Então, 4753, para 2010, ajuste 1019, autorizado sinal 1710, 2019, portabilidade, tá? 4753. Autorizado, título 0, minha turma, 30 graus, 129, título 0, 19. Livre, pouso, gol na 755. Carro, meu Mike, eu juro, táxi, autorizando, então, ponto estranho, táxi, o meu, reporte para ingresso. Autorizado, táxi na sequência via Mike Lima. Na Lima, mantém a posição e chama o solo 121 decimal 9 para o cruzamento parte principal. Aguarde para a decolagem, eu vou entrar no final, pistão zero. Washington 3, 2, 3, 5, retorno 1, 2, 3, 8. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 8. 3, 8, 3. Uniforme Mike Uniforme, pista 190, autorizado aliás, decolar dentro do 30 graus, no 29, altíssimo 020. Tenta alinhar e decolar ali no Uniforme Mike Uniforme. Zulu, decolado aos 4-4, direito ao pulo quando Axé, o número 3, chama o quarto lagoa no 2 horas, 8 horas, 10 horas. Com a direita, corredor Axé, 1000 pés, chamaram o controle 2 horas, 2 horas, até volta, Mike Zulu. 1208, ok. 1208, sente Zulu. Controle Salvador, Papa Romeo Mike, Eco Zulu. Papa Romeo Mike, Eco Zulu. Atenção, com as últimas regras de convisão, mensagem corredor Axé, porta da Barra da Barra. Mantém mil pés, corredor Axé, na porta da Sala da Barra. Autoriza para a direta Manati, para o Mike, Eco Zulu. Autorizado direto Manati, Papa Romeo Mike, Eco Zulu, com todo o estimado de fogo na plataforma. Estimado vai ser 1100 de pouso na plataforma, mais acolhido. Gente, mais acolhido, eu já faço livrando a STR. Eu contará livrando a STR, mais acolhido. Quem tem livre ponto para o 0, está visual com o helicóptero também no litoral. Papá, papai, uniforme, microfone, é 245, chama o controle agora, frequência 20.8.0. 208, uniforme. Papá, papai, uniforme, microfone. Papá, papai, uniforme, microfone, contato radar na decolagem, chama de ação da Salvo 1, eu sou a Rússia, já estarei em 20.0. Salvo 1, uniforme, microfone, 20.0. Pastor 39, contato radar 70 milhas do VR Salvador. Manda para um anjo de Bolsa, para interceptar a chegada da Bolsa, e estamos agora mais apaixonados. Eu não vou ter um tabel sobre o fígado. Para 4.006, ajuste no 020, o total de ajuste foi 2 minutos da linha chegada. só cruzei em linha, vai pra frequência no setor, então tem frequência livre. Linha 3, 1, 2, a sua identificação, dessa via cheia da bomba de uma para a linha de voo 050, ajuste no 000. Deixa eu ver, linha 3, 1, 2, para o sequenciamento. Vou no plano de impacto. 3, 1, 2, vou falar 200 km/h de velocidade na chegada. Autoridade do tratador, como eu disse, foi totalmente no controle. Oi, chamador, bom dia, passaria do 2223, ponto de espera da 10, pronto. 3223. Alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus. 12, altitude 1020. Exatamente. Autorizado direto Arbor, passarelo 2223. Passaria 2223, informa que está retornando a forma de Elefa. Passaria 2223, direto para conquista. Obrigado, direto para conquista, obrigado. Passaria 2223. Elefa, completo 6322, seu entry down the ramp. 3312, não tem nenhum momento, pessoal, não. 312, não tem nenhum momento, pessoal, não. 5. estaciliza o 2783 voar direto na pista? Sim, mantendo o 2783. Monitor 39, no solo aos 19, libera esquerda, táxi militar, táxi autorizado até o estacionamento. Estacionar, frequência livre.